Salve, coelhada! Decadente 106! Aqui para falar do empatezinho América 1 Paraná 1. Não é o melhor dos resultados, mas na corrida pelo acesso é um resultado que nos coloca de volta à vice-liderança. O Inter desgarrou um pouquinho porque conseguiu vencer o Criciúma. O Paraná ficou lá em quarto mesmo. E o Ceará, um pontinho atrás, com o empate que ele conseguiu também contra o Figueirense dentro de casa, isso na sexta-feira. Então, não é o melhor dos resultados, o título acaba ficando um pouquinho mais longe, mas a busca pelo acesso, né, gente? Série B tem quatro campeões, aquela história de sempre, e nós estamos ali buscando bem o nosso lugarzinho ao sol. Para nossa alegria, quem vem perseguindo o G4 ali, o Vila Nova e o Oeste, também deram a cambaleada esse final de semana. Então, entre mortos e feridos, salvou-se o América. Não é isso? Muito bem. E antes de apresentar os meliantes da noite, quero falar um pouquinho sobre o dia 21 de outubro, também conhecido como ontem. 21 de outubro, no Brasil, é o dia do podcast. E que diabos é o podcast? Essa bobagem aqui que nós estamos fazendo, tem 106 programas já. Pois é. Eu sou um grande entusiasta do podcast, então quando o Alisson surgiu com a ideia, a princípio, de fazer um canal no YouTube sobre o América, fazendo essa resenha, eu trouxe o formato de podcast, embora a gente grave aqui no YouTube, eu acho que o nosso programa, por ser áudio, ele essencialmente é um podcast, e eu sou grande entusiasta da mídia, então por isso que eu trouxe esse formato, porque eu gosto dele, porque o que está no YouTube, invariavelmente, ele, embora você possa ouvir pelo celular e tudo mais, ele é muito mais pesado se você fizer isso. Enquanto a mídia em MP3, seja baixando pelo site, seja usando os agregadores de podcast que eu já sugeri aqui, fica um negócio muito mais leve, você leva para qualquer lugar, você ouve no carro, a caminho do trabalho, lavando a louça, lavando a roupa, passando pano na casa, enfim. Sempre que você estiver fazendo alguma atividade que não requer sua total atenção, alguma atividade repetitiva, em geral é quando as pessoas consomem podcast. E tivemos em Belo Horizonte, infelizmente, como tinha jogo do América, ninguém dos decadentes pôde comparecer, mas lá no Sesc Paládio houve ontem em Belo Horizonte o iPod, a segunda edição do iPod, que foi o encontro de podcasters e de ouvintes. Me disseram que foi muito bacana. Quem sabe nos futuros aí a gente consiga participar também. E como entusiasta do podcast, fico muito feliz que vocês ouçam Decadentes, mas tem um mundo inteiro aí fora, gente. Tem muita coisa e qualquer, seja qual for o assunto que te interessa, com certeza tem um podcast sobre ele. Tem gente bacana falando sobre o assunto, e não é um bicho de sete cabeças. Se eventualmente você quer produzir conteúdo na internet também, podcast é hoje uma das mídias mais democráticas que existe, não tem mistério nenhum fazer esse programa. Se alguém tiver interesse, tiver vontade de fazer alguma coisa, além, é claro, das participações aqui no Decadentes que a gente convida sempre, não se faça de rogado, fala comigo, fala com a gente, que eu dou o caminho das pedras também. Se você quiser montar um podcast sobre, sei lá, campeonato de porrinha que você disputa todo sábado à tarde, tudo bem, tem campeonato de porrinha, ouça, vá fazer seu podcast sobre a porrinha, sobre a arte da porrinha e porque porrinha deveria ser um esporte olímpico. Outros podcasts que já tem estabelecidos, para quem é de comunicação, para quem é de design, você tem o Braincast do b9.com.br, você tem o Visualmente, que está lá na rede do anticast.com.br, você tem Política Internacional, tem Xadrez Verbal, você tem Sobre Futebol, você tem vários podcasts da Central 3, alguns falando especificamente de futebol latino-americano, muito legal. Tem o Vacilo na Área, /Vacilo na Rede, Acredite nos Seus Sonhos, que o pessoal do Decréptos, o João Carvalho, faz lá também. Então, assim, eu realmente gosto demais dessa mídia. Acho que ela é hoje, sem sombra de dúvidas, a mídia mais democrática que você tem. A maioria dos programas, até porque começaram assim, você vai ter programas sobre nerdice, cinema, quadrinhos, séries, e aí você tem Melhores do Mundo, Podcrastinadores, Nerdcast, sobre ciência, divulgação científica, Dragões de Garagem e o SciCast e o Pode Entender, são três que eu acompanho. Enfim, você tem muita coisa por aí, tem muito conteúdo, tem muita gente fazendo conteúdo muito bom em podcast, diferente disso aqui, a gente faz uma zoeira aqui, mas tem gente que faz conteúdo bom de verdade. Então, como entusiasta e produtor dessa mídia, fica então a recomendação de que vocês procurem mais podcasts, que vocês ouçam mais podcasts e que também façam seus próprios podcasts para aqueles assuntos que os interessarem. Mas, voltando ao jogo de sábado, seu Sérgio Tavares, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Muito bom. Eu não sou tão entusiasta do podcast como você, não, mas eu acho que é uma mídia sensacional mesmo. A pluralidade de temas é sensacional. Você acha tudo que você quiser mesmo. É muito bom. Você que é mais velho, que é do tempo da época dos blogs, pois é, blog morreu, viu, gente? O quente do verão agora é o podcast. Seu Corneta, dê seu boa noite. Salve, cambada! Tudo jóia com vocês? Eu gosto bastante de podcast, incluindo já me convidaram a participar de um podcast sobre nerdice e séries de TV, sobre super-heróis. Ainda não tive agenda, mas hei de participar também, distribuindo mais conhecimento de cultura importante que eu tenho para informar vocês. E fazendo a grande divulgação das mensagens edificantes também para esse outro público. Muito bem. Chegando agora, atrasar seu Alisson Fernandes, dê sua boa noite. Voltou ser Alisson, não é do Colatina, não? Não, ele entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes avaliou a defesa dele e aí foi aceito que ele volte grande, a ser Gilmar. O Alisson. Para esse tipo de caso aí, grande Gilmar. Grande apesar Gilmar, de ser um absurdo, né? Apesar de ser um absurdo. Cara que aposta, né? O cara que faz uma aposta e perde e não cumpre, não é digno. Depois, quando ganha, quer receber. Leu as entrelinhas da aposta, somou público presente, com gandula, comissão técnica, jogadores, os panelinhos que estavam lá fora, somou tudo e chegou nos 8 mil e achou que tá assim mesmo. Aí aqui, parece que a defesa aceitou. Ah. O Henrique Pinheiro chamou o Alisson Fernandes em mais de um minuto, eu ainda não consegui falar. Mas não tem que falar nada não, Coratina, fica quieto, a gente tá discutindo aqui. Chama o Marcos aí. Pelo amor de Deus. Marcos, e você? Boa noite, tô chegando aqui. Mais atrasado do que eu parar marcando o lateral direito adversário. E vambora para falar do empatezinho aí contra o Paraná. Muito bem. Seu Marcos Grassi, retornando ao programa, dê seu boa noite. Boa noite aí, as diletas americanas e os diletos americanos. Estamos aí para falar do jogo de ontem. E vamos ver aí, de podcast eu não sei nada, viu, Henrique? Mas eu tenho dois destaques, se me permitirem, eu falo os dois destaques. Destaques, um positivo e um negativo. O positivo é a caminhada para o acesso, né? 3 pontos a menos, tá cada vez mais perto. 3 pontos a menos, porque é uma rodada a menos, né? Cada vez mais perto o acesso. E o negativo é as saudades do carrossel ipiranguês, viu, Henrique? Já tô com saudade. Ontem o Dileto Glauco lá no grupo lembrou do carrossel ipiranguês, que eu mesmo nomeei no primeiro turno, dado o futebol vistoso e eficiente. Só que eu mesmo já tinha esquecido do carrossel ipiranguês de tanto tempo que eu não vejo mais o carrossel ipiranguês, então. Hashtag volta carrossel piranguês. Muito bem. Bom, senhores, eu comecei a ver o jogo ontem, tava aqui, tava tranquilo, cacete, tava tenso pra caramba. Tinha pensado aí, eventualmente, até não assistir a partida, dado a tensão que eu tava no jogo. E aí, enfim, no final das contas eu resolvi. Não, vamos lá, vamos ver esse jogo. Comecei a assistir, no momento em que parar, faz o pênalti, sim, parar, fez o pênalti. Se assistir lá nos melhores momentos do Globoesporte.com, você vai ver em câmera lenta que ele não toca a bola, ele toca só o pé do adversário. E aí no momento que o pênalti foi convertido, fiquei ainda naquela vibração para tentando tirar a bola com a mente, 800 km de distância, mas no momento que a bola entrou, falei, quer saber? Tchau, desliguei, não quis saber mais de jogo. Para falar que não quis saber, em dado momento eu fui ali na casa de minha sogra, que é aqui perto de casa. E aí no caminho tem um boteco lá que tava passando o jogo, eu dei uma paradinha, olhei lá, tava começando o segundo tempo 1-0 ainda, no que eu retornei tava 18 minutos e tava 1-0 ainda, se eu ficasse mais 4 minutos lá eu tinha visto o empate, mas não fiquei, voltei pra casa e depois do jogo fui recebi durante o jogo ainda uma mensagem de um amigo meu, antes do gol também, antes do pênalti, dizendo que ele tava extremamente irritado. Aí eu falei, pô, será que ele tá irritado? Será que piorou, né? Porque ele só me manda mensagem quando a coisa tá ruim. Falei, cacete, Paraná fez 2-0. Dei aquela corridinha rápida no Sport TV, 1-1, fiquei feliz, desliguei, e aí só fui saber o resultado do jogo após o jogo mesmo, para ter certeza que tinha ficado 1-1. Então, seu Alisson Fernandes, dê seu resumo da partida. Pô, acho que foi parecido com isso aí. O América, eu acho que o América jogou muito bem, viu, Henrique? Eu acho que eu fico mais desapontado quando o América joga bem e não consegue um bom resultado do que quando não joga nada. Porque quando não joga nada, você não cria expectativa de nada. Você só espera a derrota. Mas o Paraná, se a gente for pegar, foi aquele chute ali. O América criou muito mais. O América teve mais volume de jogo. A marcação, achei que o Rafael Lima estava um pouco nervoso. O Rafael Lima errou um passe no início do jogo e depois disso demorou ali a conseguir se encontrar. Estava meio nervoso na partida. Mas fora isso, o América bem postado, o América tentando. Mas para mim voltou a ter aquele problema lá do principalmente do primeiro turno, que é o do último passe e o da finalização. Para mim o que resume bastante o jogo assim é que o Rui, que é um jogador bom para finalizar, e a gente depende muito dessas finalizações dele, ele finalizou, se não me engano, 8 jogadas, e o Bill, que é o centroavante, pelo menos que eu tenha percebido, nenhuma ou quase nenhuma, poucas jogadas finalizadas. Então, o cara que deveria estar dando o último passe com qualidade é o que está finalizando, e o cara que deveria finalizar não finaliza. E aí complica um pouco. Sérgio, a gente estava falando aqui antes do programa começar, e sua visão é mais ou menos a mesma, né? Exatamente. Falei quase que as mesmas palavras. O América teve um domínio do jogo, controlou tudo, não se afobou na maior parte do tempo, mesmo com o Paraná saindo na frente, tocou bola, soube criar, mas naquele último terço ali não criou nada, ou criou muito pouco. E o Paraná também não fez nada. Acho que ele teve uma chance no início do jogo e depois o pênalti. E mesmo antes deles fazerem o gol, eles já ficaram mais recuados, o América dominando e eles mais atrás, sem conseguir sair num contra-ataque nem nada disso, só segurando o empate mesmo, eu acho. Depois que eles fizeram o gol, aí mais ainda, porque aí além de se segurar, eles passaram a ficar fazendo cera, né? Aquele carrinho entrou em campo mais vezes do que o Pará mesmo. Mas o América, mesmo com esse domínio, subindo e tal, na hora que chegava ali no último terço, criava pouco, e o pouco que criava não com tanta qualidade, né? Então, eu acho que dá para ver dos dois jeitos. Foi um jogo que o América dominou, mas também foi um jogo que o América não soube matar mesmo. E a gente poderia ter matado, porque o Paraná não veio aquele Paraná que a gente está vendo nas últimas, sei lá, 10 rodadas aí, que está arrebentando, subindo, jogando bem e tal. O Paraná que veio aqui foi um Paraná totalmente pragmático. Eu vou me segurar. Fez o golzinho, opa, agora que eu vou me segurar mesmo, o América poderia ter martelado melhor. Ô, Sérgio, sobre isso aí, eu lembro de até um programa passado, eu cheguei a falar, quando a gente estava discutindo os próximos jogos, aí quando falou do Paraná, eu falei, mas o Paraná vai ser jogo bom pra gente, que a gente tem dificuldade com o time que vem fechadinho e o Paraná vai vir pra jogar. Tava completamente enganado. O Paraná veio igual os outros aí. Veio na retranca. Exato. Do mesmo jeito, fazendo caicai do mesmo jeito. Veio jogar um futebol feio aqui. Veio pra empatar. Isso aí, enquanto eu tava vendo o jogo, foi a impressão que eu tive também no início. Seu Cláudio Sávio, o que o senhor tem a dizer sobre essa excelente partida? Estamos falando de cultura pop, cultura nerd, então hoje eu estou de cosplay de Glória Pérez, né? Pires, sei lá. Não posso opinar sobre o jogo. Não pode opinar. Como eu não posso, eu não vi o jogo, não vi os gols. Fiquei sabendo só hoje, mãe, que patamos. Mas eu acho que jogou muito bem. E o Amorim foi o pior jogo. Não, desculpa, antecipei aqui. Tá bom, muito bem. Seu Marcos Graça, análise da partida. O Corneta tá parecendo o Silvio Santos, né? Com o filme que eu não vi, mas minha mulher viu e disse que é muito bom. Eu acho o seguinte, no primeiro tempo, até os 35 minutos, o Paraná eu achei que foi bem superior ao América. Conseguiu anular as principais jogadas do América, porque o Paraná propôs a se fazer no jogo, eles foram muito melhores no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o América começou a pressionar um pouco mais na base do abafa, né? Muita bola levantada para ver se já tentava empatar, que já estava perdendo naquela hora. Aí no segundo tempo, o América foi pra cima e jogou melhor até fazer o gol. Depois que fez o gol, não acho que o Paraná fez tanta retranca assim, não. Acho que o Paraná tentou ir pra cima, tanto é que até teve um gol bem anulado, mas mostra que chegaram. No lance do gol anulado do Paraná, tem uns 3, 4 jogadores do Paraná dentro da área do América. E eu achei que no final das contas, 1-1 ficou de bom tamanho pros dois, viu? Porque manteve a diferença de 3 pontos em relação ao Paraná, com uma rodada a menos, e o Paraná, devido aos resultados da rodada, também se manteve lá no G4. Então ficou de bom tamanho para os dois, e para mim foi um resultado justo, um empate pelos dois tempos, assim, digamos, o primeiro tempo mais o Paraná, né, e no segundo tempo mais o América. Muito bem. Não chegou a ser saber o resultado exatamente quando entraram em campo, não, mas Vila e Oeste começaram a se enfrentar, são os dois que estão na cola ali, né, começaram a se enfrentar às 5h30, e o jogo já estava lá meio morno, embora tenha ali um período do jogo em que os dois jogos aconteciam simultaneamente, mas a maior parte do nosso jogo o Paraná já sabia que Oeste e Vila tinham empatado e que ele estava garantido ali em quarto, né? Mesmo que perdesse, teria ficado com 52 pontos, se manteria na quarta posição. Diga. Eu queria contrapor a opinião aí do Marcos Graça com números. Vou dar uma de Sérgio Tavares aqui. Os números da partida. O América teve 62% de posse de bola, o Paraná teve 38%. Finalizações. O América finalizou 3, certo? O Paraná, 1, que foi a do gol. O América finalizou 19 bolas errado e o Paraná 2. Ou seja, o América teve ao todo 22 finalizações, o Paraná 3. O América deu 421 passes corretos. O Paraná deu 191 passes corretos. O América deu 50 errados, o Paraná 27, até pelo maior volume de jogo. Cruzamentos. No total, o América fez 7 cruzamentos certos e 2 errados. O América fez 37 cruzamentos errados e o Paraná fez 13 cruzamentos errados. Desarmes. É meio que o único aqui, não, desarme e lançamento, o Paraná vence, desarme, porque o América teve mais posse de bola, obviamente o Paraná ia desarmar mais, lançamento, porque conta como lançamento aquele chutão que o zagueiro dá para frente, que o goleiro dá também, então lançamentos, o Paraná teve 15 corretos, o América 6, o Paraná teve 36 lançamentos errados, o América 21. Escanteios, o América teve 8 e o Paraná 3, cartões amarelo 2 do América, 1 do Paraná e pênalti cometido, cada um cometeu um pênalti, então pelos números que não são a verdade absoluta, mas que muitas vezes nos dão suporte para analisar, pelos números o América teve um volume de jogo bem maior. Muito bem. Henrique, diga. Só para complementar aí a visão, que de fato é, não discordo do Alisson não, só acho que no primeiro tempo, qual foi o grande lance do América? É isso que eu tô querendo dizer. Não, é isso que eu e Sérgio falando. Lá no terço final do campo, essa efetividade não funciona, não vira qualidade para finalizar em gol. Então, mas justamente... Ao mesmo tempo, então, o Paraná também não produziu nada, né? Mas para a proposta de jogo do Paraná, essa era a proposta deles. Por isso que eu acho que no primeiro tempo o Paraná cumpriu melhor a proposta de jogo dele do que o América fez a sua proposta de jogo. Nesse sentido, dentro da proposta de não jogar e não permitir que joguem, aí o Paraná fez mais do que o América que não conseguiu fazer. Nesse ponto, concordamos então. O maior lançamento, a maior quantidade de lançamento, aí se deve também ao efeito Pará, né? Porque era lançar ali naquele buraco da sua e comemorar. Então por isso que eu acho que o Paraná teve tanto lançamento a mais também. Também tem isso. Deixa eu já ler uns comentários aqui pra gente já não perder o fim da meada, que o povo já vai comentando o que a gente vai falando aqui. Glauco Valério dando boa noite, muito bom trabalho esse podcast, viu? Parabéns pela obstinação. O Thales Costa, valeu pelo ponto, Coelhão. Tô aqui direto da cidade do Porto, muito bem, quase meia-noite aqui ouvindo vocês. Ô Thales, vai beber um vinho, só perde tempo com a gente, não. Glauco Valério, mandando salve para o Dileto Grassi. O Marcos Grassi tá comentando lá também. O que você comentou lá? Estilo Thales Maciel. Estilo Thales Maciel, muito bem. Que inveja de você, direto. Thales Porto é maravilhoso, muito bem. Glauco Valério, volta Carrossel e Piranguês. E o Guilherme Chaves, boa noite. Aliás, falando em podcast, Guilherme Chaves é outro que faz podcast, faz as lives lá do Aqui na Canela, né, seu Guilherme? Acompanhe lá também. Apesar de que lá, filho, tá muito mal acompanhado, é uma desgraça. E ele faz o... Como que chama, gente, quando... Gente do céu. O que tá hibernando, né, Henrique? Decabrante na canela. O finado. Eu não quis falar finado, Sérgio, em respeito. Mas é quase finado. Hiato. A palavrinha que você tava procurando é hiato. E cadê a entrevista do Milagre? Pois é, a entrevista do Milagre. Esse é o grande segredo. Isso, é a caixa do João Kleber. É o que está dentro da caixa do João Kleber, é o grande mistério. Ô Marcos, quando o Henrique prometeu essa entrevista com o Milagres, ele ainda jogava. Falando em Milagres, a Caixa fez um post hoje aí nas redes sociais do América e tal, lembrando aí do Milagres, né? Muito bem. E o Guilherme Chaves pergunta: acham que o Mateuzinho fará falta nessa reta final, caso a lesão se confirme? Parece que ela se confirmou, porque ele já botou foto na rede social, além da caixa da pizzaria que ele sempre mostra, com a perna lá toda imobilizada, com tala e o cacete A4. Acho que o trem é sério, não sei se ele volta, não. E o Glauco Valério, Paraná Ferrolho mesmo. Putz, muito bem. Mateuzinho faz falta? Vai fazer falta? Eu digo que sim, mas também não é assim, não. O que você acha, Wallace? Sabe por que vai? É porque naquela posição dele ali de atacante pelas pontas, o América não teve ninguém o ano inteiro ali, com exceção de Mateuzinho e Luan, com controvérsias, não teve ninguém ali para pegar a camisa de titular e ser incontestável ali. Então, por isso que vai fazer falta. Mas o Mateuzinho também, podem me criticar nos comentários aí, podem me detonar. O Mateuzinho é importantíssimo esse período que ele está jogando para a evolução dele. Eu acho que ele é um cara que, para o futuro, daqui a 2-3 anos, pode ser muito importante para a América. Mas o que ele joga hoje ainda não é aquele negócio para você falar: nossa, e agora? Não temos o Mateuzinho. O problema é mais não ter o reserva com alguma qualidade para suprir do que exatamente a falta dele. Falta Felipe Amorim? Não, aí esse é o problema. Esse é o problema. Sérgio Tavares, Mateuzinho faz falta? Pra caralho, discordo totalmente do Alisson. O Mateuzinho tá no melhor momento dele no América, tá jogando pra caramba, tá... Não tem aquele... E isso vale pro time inteiro, não tem um destaque individual no América, o conjunto é muito maior, mas o Mateuzinho é uma dessas peças que tem funcionado excepcionalmente fazendo o conjunto rodar. Eu acho que se a gente ficar sem ele nesses últimos 8 jogos aí, vai fazer muita falta, sim. Além de não ter um reserva, igual o Alisson falou. Tudo bem. Seu Marcos Grassi. Eu vou na linha do Alisson mesmo, do reserva. Ontem entrou o Renan Oliveira ali, né? Que é um jogador totalmente diferente do Mateuzinho. E não sei se ele vai ter o pique pra jogar de atacante de beirada de campo, tendo que voltar pra marcar também, né? Uhum. Por causa disso, é bem complicado mesmo a ausência do Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho tava numa crescente nos últimos jogos, principalmente personalidade. Tava chamando mais o jogo, aparecendo mais, pedindo bola, se movimentando. Antes eu criticava muito o Mateuzinho porque eu achava que ele se escondia do jogo. Mas principalmente a partir do segundo turno, assim, dessa Série B, eu achei que ele aumentou a personalidade dele. Isso foi uma contusão que pode ser que atrapalhe esse desenvolvimento da carreira dele. Nesse ponto, sim, pode atrapalhar. Tem razão. Corneta, se eu quero opinar, eu tô botando seu sono baixo, porque o senhor tá aí, mais uma vez, batendo panela, fazendo aqueles barulheiros que você gosta de fazer, né? Tô quietinho hoje. Tô fazendo nada. Aham. Vamos lá, vai fazer falta sim, mas é agora que o senhor Ipiranga tem que provar que o salário dele vale. E também pode ser uma boa, é o seguinte, não tendo o Mateuzinho, já tem que mudar o esquema de jogo, de repente o time volta a jogar melhor também, que o pessoal perde a previsibilidade do time, já vem jogando só de uma maneira, você acrescenta algo novo no time, você pode surpreender os adversários também. Vamos ver, agora o Enderson tem que achar a cabeça. Perdeu uns destaques, agora tem que rebolar e justificar o salário de R$350, né? Muito bem. Tá bem. Destaques da partida, seu Alisson? Duas coisas me impressionaram, assim. Primeiro, o ritmo do início do jogo. Achei o início do jogo bem bacana, bicho, bem corrida, até o Paraná fazer o gol e optar pelo antijogo, né? Sim. Mas achei o início muito bacana, tava num ritmo assim, se o cara fosse do banheiro fazer um número 1 ali, nem precisava ser o número 2, o cara ia perder alguma coisa importante. O negócio, jogo corrido, jogo legal, América com muita entrega, Paraná também, tava de verdade com cara de jogo de... Como jogo que decidia, jogo com dois times que estavam ali brigando pelo G4. Achei isso muito interessante. Em contrapartida, o meu outro destaque, todos aqui já sabem o quanto eu detesto a cera, o meu outro destaque é o antijogo que o Paraná passou a fazer depois que fez o jogo. É o que eu falo da questão da qualidade do espetáculo. Tava um jogo muito bacana de se ver, um jogo que estava sendo transmitido para o Brasil inteiro, e com certeza quem parou ali para ver o início do jogo ficou tentado a continuar assistindo, porque estava muito legal. Aí começa aquele antijogo e começa a fazer aquela palhaçada que irrita todo mundo. É claro que o time faz isso em busca do resultado, tudo aquilo que todo mundo sabe que acaba conseguindo algum resultado positivo de vez em quando fazendo isso. Agora, achei legal também a postura do juiz, porque o juiz, pelo menos no primeiro tempo, eu vi ele dando esporro, eu vi ele falando que ia dar mais minutos e tal, eu vi ele atuou sobre isso. Ele não foi daqueles que deixa acontecer e finge que não tá vendo, não. Ele foi um juiz que atuou em cima dessa cera. Mas mesmo assim, como é algo ainda permitido na dinâmica do jogo, o Paraná usou e abusou da cera. Achei feio, achei que para um time que está subindo para uma Série A e que tem um futebol legal, o Paraná tem vindo de vários resultados positivos aí, esperava mais o Paraná. Muito bem. Sérgio, quer comentar? Não, eu tô com o Alisson aí. comentando lá na hora, cara, tava com o Léo Baltazar, com o Jairo e tal, sobre a cera e tal, a gente ainda falou assim, né? Não é possível que falando de desperdição e tal, que eles vão ficar fazendo essa cera aí toda e vão conseguir ganhar da gente aqui com isso. Não é possível que isso vai acontecer, né? Depois o América ficou ali tentando, fez o gol. Eu ainda acreditei que podia vir a virada, mas não deu. Mas eles fizeram cera demais. Aquele carrinho entrou no campo toda hora, bicho. Seu Marcos Lessa. Toda hora. Olha, o meu destaque vai ser, eu não sei se é pauta do programa, mas acho que a gente tem que cornetar o Pará, porque foi uma das atuações mais bizonhas que eu já vi na minha vida de um jogador de futebol profissional. Não falo só do América, não. Falo do futebol mesmo. Era jogar nas costas dele pra ganhar a jogada. Se vocês repararem, o primeiro lance de perigo, com os 2 minutos, o América quase toma um gol nas costas dele, a bola vai para escanteio. Ali eu já pensei, ou o Pospiranga coloca um volante para ajudar ali na marcação, porque não é lógico que ele não ia tirar o jogador no primeiro tempo, né? Ou ele põe porque o Luan não tava aguentando voltar também. Uhum. Então ou ele puxava um volante ali para ajudar o Pará na marcação, ou vai sair um gol dos caras por lá, não vai ter jeito. E dito e feito, saiu o pênalti, ele toma um drible da vaca no pênalti. Sim. Ele toma a bola nas costas, o drible da vaca e faz o pênalti, tudo num lance só. Eu não sei o que aconteceu com o Pará, que antes da contusão ele tava até melhorando, né? Ele era muito cornetado, antes da contusão ele melhorou. Tava depois voando. Que ele voltou, sim, depois da contusão ele voltou mal. Mas igual ontem foi um trem de doido mesmo. O que eu xinguei ele ali foi brincadeira. O Pará, alguns lances eu reparei o seguinte, depois que eu vi que o Pará tava tão mal, teve determinados lances que eu comecei a olhar só o Pará pra eu perceber o que que ele faz. Bicho, é impressionante. A jogada tá rolando ali pelo meio campo e tem um ou ponta direito ou lateral direito, que é o cara que ele tem que marcar, tá lá nas costas dele. É claro que se a jogada tá um pouco mais pro outro lado, o lateral costuma dar um pouco mais de espaço. Se o Formiga tivesse aqui, ele que foi exuberante lateral esquerdo lá do Formiga, ele ia falar isso. Mas o cara dá um pouco mais de espaço, a jogada tá do outro lado. Mas o Pará não é que ele dá espaço, é que ele simplesmente esquece. Ignora, né? Ele fica olhando, Henrique, onde tá a bola, lateral faz isso. Você olha a bola, é um olho do peixe ou outro gato. Você dá uma olhada pra bola e aí de vez em quando você dá uma viradinha pra você ver onde que tá o cara que você tem que marcar. Você não perdeu o contato visual com ele. O Pará, ele fica 30 segundos, 1 minuto olhando a bola lá, olhando a jogada lá, e o cara que tá atrás dele aqui, o cara passa, o cara volta, o cara faz o que ele quiser, o Pará não tá olhando pra ele. O Pará não sabe o que tá acontecendo nas costas dele. Tá aí, menino Pará, caminhando a passos largos pra se tornar o colatino do jogo, né? Muito bem, Glauco Valério, bora aqui. Perdoem a comparação, o Mateuzinho está pra nós, o tanto que o Bernard foi pra cachorrada naquele ano 2013. A alegria nas pernas, lembram? Não sei se... Eu acho o Mateuzinho mais eficiente que o Bernard era lá naquele time do Atlético, mas não sei. Vocês querem comentar? E o Bernard tinha o Ronaldinho Gaúcho também para enfiar a bola para ele e para dividir as atenções, né? O Mateuzinho, ele é um cara mais visado dentro do esquema do América do que o Bernard era no esquema do Atlético. Naquele time do Atlético, até o Formiga seria destaque, meu filho. Tem jeito, não. Muito bem. O Sérgio ia falar. Eu até vejo uma comparação naquilo que eu falei, da engrenagem ali, assim. Eles jogam mais ou menos na, na mesma posição, apesar de que o Bernard era mais enfiado, né? O Bernard era mais um ponto, o Mateuzinho é mais um meia. Mas são jovens e tal, mas não sei, são pequenos, mas eu acho que o Mateuzinho é mais importante para o América do que o Bernard era para aquele Atlético. É, nesse ponto que eu concordo. Acho que o Mateuzinho é mais jogador do que aquele Bernard foi. Quer comentar, Marcos? Não, sobre cachorrada eu me abstenho. Muito bem, acho que é o mais saudável a se fazer. Falando em cachorrada, nós tivemos uma participação intensa no último programa que eu não estava aqui, né? Impressionante. Guilherme Chaves manda informação aqui de que sobre o Mateuzinho, parece que o exame, a ressonância, está marcada para amanhã. Tem ninguém que faz ressonância BH domingo, não, gente? Pelo amor de Deus, acorda alguém aí, faz esse treino da vez. Muito bem. Então, gente, é com vocês. Eu não vi jogo, não. O Alisson. Pô, eu acho que o... Teve uma coisa que o Marcos Grassi falou aí, que eu acho que uma pauta muito interessante pra gente debater. Ele falou meio em tom de brincadeira, mas é bem verdade, assim. O que que aconteceu que esse time tá tendo muita dificuldade de voltar a ser o Carrossel Ipiranguês? Um time que conseguia transformar o domínio territorial e o domínio de posse de bola, que sempre foi uma marca desse time. Esse time sempre se impôs nesses dois aspectos. Aí lá no início a gente tinha esse problema aí do último passe, da jogada qualificada para fazer gol e da finalização. Lá para o meio do campeonato a gente teve uma sequência lá com 9 vitórias e tal, que isso começou a modificar, e principalmente com o Bill ali em muito boa fase, preparando muito bem as jogadas e conseguindo fazer os gols dele também. E agora, depois daquela infeliz briga lá do Bill e, consequentemente, da suspensão, o Bill não voltou muito bem e, com isso, o Rui também voltou de contusão. Ontem até jogou bem, mas não tem sido o Rui lá do início, e essa química aí se perdeu. Eu acho um ótimo assunto a gente debater o que de fato se perdeu nesse meio do caminho aí, se é que se perdeu, para o time deixar de ser o Carrossel Ipiranguês aí do Marcos Grassi. Seu Corneta. Salve, o que eu tenho que responder? Nada, era só para saber se você estava aí. Marcos, salve. Comentário, comentário do Alisson. Olha, eu acho que o Alisson citou os dois nomes aí para a gente entender essa queda do América, né? O Bill e o Rui. O Carrossel Ipiranguês se devia muito aos dois, né? O Rui, eu até postei ontem lá no grupo, pra mim é o único jogador da América que é realmente superior à média da Série B, que tem bola pra ser maior do que a média da Série B. E ele, primeiro machucado, depois na volta rendendo muito mal, né? Ontem, no segundo tempo, que ele voltou a fazer aqueles lançamentos em profundidade que ele gosta de fazer, até sair o pênalti pro América no lançamento dele. E o Bill também, né? Não tá mais com aquela pegada de antes. Então, esses dois são muito importantes. Fora que o segundo turno geralmente é mais complicado mesmo, né? Que começa a ter time em desespero, time começa a sonhar com G4. Então é normal alguns times arrancarem no segundo turno e complicarem a vida de times que estavam vindo bem no primeiro turno, né? Mas eu acho que o Rui e o Bill são os dois essenciais que tem que voltar a jogar bem pra gente voltar a ter esperança de ver o Carrossel Ipiranguês. Certo. Eu ia falar exatamente disso aí. Segundo aí fala, turno é diferente. Só um parênteses, fala na cachorrada, ele aparece. Ô Alisson, vou tirar rapidinho aqui, viu? Vai, Sérgio. O segundo turno é diferente do primeiro. A reta final é mais difícil. Os outros times estão muito, né, com a corda no pescoço, tem que ganhar e tudo. Então são jogos mais difíceis. Além disso, ao longo do campeonato, todo mundo foi vendo o América jogar, foi aprendendo e tentando. Isso é natural, né? Qualquer campeonato, você vai ver um time vem, cria um jeito de jogar mais eficiente, os outros vão ficar ali tentando descobrir formas de não deixar essa eficiência acontecer e tal. Então, eu vejo isso mais naturalmente. Eu não acho que o América caiu e tal. A gente já discutiu um pouco disso em outros programas para trás. Mas eu não acho que o América caiu totalmente. Acho que tem alguns fatores. Um deles é esse. O outro é isso. A gente não tem um elenco forte. A gente tem um time forte. Então, quando algumas peças se machucam e tal, isso cai um pouco de rendimento. O Rui, concordo plenamente com o Marcos, é o cara que tem futebol no time do América. Só que ele é inconstante. Por isso que eu acho que ele nunca estourou na Série A. Ele é um belo jogador, mas ele... Ah, não sei se ele é chinelinho, se ele machuca demais, tal, né? É, no Curitiba, eu acho que ele não foi pra frente por causa disso. Ele, pelo menos antes dele vir, falou-se um pouco disso. Ah, ele tá sempre no departamento médico, não sei o que e tal. Mas ele tem futebol, sem dúvida. E o Bill, desde que ele sofreu a punição lá e desfalcou e tal, ele não voltou a ser aquele Bill que a gente elogiava muito aqui. Então, sim. Somando um pouco de tudo, né, tá na reta final, é mais difícil, nossas peças caíram um pouco ali, naturalmente... esse envolvimento que a gente tinha, né, que era o carrossel, de troca de passe, conseguir chegar, diminuiu um pouco. Mas não acho que caiu assim de uma forma que, nossa, sumiu e tal. É, até porque ainda assim, com toda a queda, com toda a diferença que a gente sente na atuação do time, tá aí 62% de bola contra o quarto colocado. Tá certo. Exatamente. Que veio para não jogar, mas ainda assim, 62% de bola é um número significativo. Sim, eu tenho mais outros elementos. Pode terminar, Henrique. Não, concordo com vocês que o Rui talvez precise melhorar um pouco mais esse retorno dele. Eu acho que parece que, pelo que eu ouvi dizer e pelo que eu vi nos melhores momentos, parece que ontem ele foi ter uma atuação próxima do que ele vinha jogando antes da contusão. Isso eu acho. Tomara que ele continue isso na reta final, tomara que ele continue bem assim. Tem sim, o Sérgio tem toda a razão. O time do América já foi amplamente estudado pelos seus adversários. Por mais que seja envolvente o carrossel Ipiranguês, você sabe quais são os pontos, onde é que a bola vai passar, como é que cada jogador joga, como é que eles atuam, e aí você começa a aprender como é que se anula isso. Então os times estão vindo mais fortes para cá. Até um Paraná desse que estava encantando todo mundo, metendo goleada em todo mundo, vem para Belo Horizonte para jogar na retranca, que foi basicamente isso que eles fizeram, pelo que vocês estão me contando. Então tem todos esses fatores que vão, os outros times estão tentando impedir que o América marque seus gols, que o América continue na sua arrancada. Querem arrancar pelo menos um pontinho de qualquer forma. E tem também a questão fisiológica, né, gente? Vai chegando final do ano, o corpo vai tá castigado, tem as contusõezinhas, mesmo aquelas, né? Isso é esporte de alto rendimento ainda. Nenhum jogador que joga ali, você pode ter certeza que nenhum deles está absolutamente 100%. Tem sempre uma contusãozinha ou outra que está incomodando ali no meio do jogo. Então, tem que ser levado em consideração também. Outro ponto que eu acho que a gente deve ter em mente na hora de não cobrar demais é a questão que me fugiu agora. Tinha um terceiro ponto, gente. O que, que eu ia falar? Não sei. Mas é isso mesmo. As contas... Ah, sim. A última coisa que eu ia comentar é que, sim, o Rui é um jogador que tem cacife para jogar Série A. Eu acho que vocês estão pensando só do meio para frente, né? Que eu acho que Rafael Lima também tem, João Ricardo também tem, e Messias está se mostrando um jogador que, claro, precisa amadurecer ainda um pouco mais, mas está se mostrando cada vez mais um jogador que tem espaço também para jogar Série A. Então, sim, eu concordo com relação ao Rui, mas acho que ele não está sozinho nesse time, como vocês comentaram, não. Algo mais? Eu queria falar dos outros pontos. Eu acho que tem, além da queda de rendimento do Rui e do Bill, eu vejo outros pontos que eu acho que podem estar colaborando aí para o carrossel Ipiranguês ter dado uma pausa, né? Primeiro ponto para mim, as laterais. A gente aqui regula mais ou menos idade, a gente é de uma época que quando um diretor de futebol montava time, ele gastava dinheiro com atacante, com meia, com zagueiro, com goleiro, e ninguém lembrava muito lateral, né? Lateral meio que você contratava o que sobrava com dinheiro e tal, e lateral era uma posição meio deixada de lado, literalmente, né? Escorreu uma lágrima do olho esquerdo do Formiga agora. Mas até o Sérgio, que entende bem mais de tática do que eu, aí depois o Sérgio pode dar a opinião dele. Atualmente o lateral tem sido uma peça muito importante, principalmente nesses esquemas aí em que os meias jogam tão abertos ali e fica fácil marcar um meia quando o lateral é ruim e não ajuda aquele meia ali, né? O meia, o Luan e o Mateuzinho, eles dependem muito de ter laterais também criativos, também bons, que saibam tabelar, que saibam lançar alguma bola, saibam fazer algumas coisas. O América, desde o início do campeonato, a gente não é um primor de lateral, não. Mas tem jogo que o Norberto conseguia sobressair bastante, até aparecer muito bem. Já teve jogo da gente voltar ele em bala. Teve jogo lá antes do Pará machucar que ele voltou voando. Ele jogou umas 5 partidas muito bem. Pará foi bala uns 2 ou 3 jogos seguidos aqui. Foi, tava voando em alguns momentos ali. E agora parece que eles voltaram ao normal, né, bicho? E aí tem já de umas 4, 5 partidas para cá que as nossas laterais que já não eram um ponto alto do time estão sendo bem ruins, assim. E para mim isso pega bastante no futebol de hoje. Hoje já não dá mais para ter só atacante bom, goleiro bom, zagueiro bom e achar que isso vai ser suficiente. Os laterais têm sido importantes. Outro ponto que eu acho que tem pegado também é que em algum momento no campeonato também, mais ali no meio, naquela sequência de vitórias, a gente tinha o Cabral, o Hugo Cabral, que querendo ou não, nunca não é um esplêndido jogador, mas ele conseguia entrar e mexer em algumas partidas. Né? É. Ele era um cara que você tinha uma esperança. Quando tava alguém mal, você pensava, pô, o Hugo Cabral pode entrar e dar uma mexida nesse jogo aí. E de vez em quando ele fazia isso. E o Renan Oliveira era também um reserva que fazia isso. Depois de algumas contusões, o Renan meio que ganhou um status quase que de titular e deixou de ser esse homem surpresa para vir do banco. E hoje a gente não tem, do meio para frente, nenhum jogador que é esse homem surpresa que pode entrar num jogo e mudar a história de uma partida. Nenhum. E nisso aí, o Ederson ontem machucou o Mateuzinho, ele olha pro banco, ele olha o Cabral, ele olha o Mike, ele olha sei lá mais quem, o Felipe Amorim, ele vai lá e bota o Renan, que é um meia, porque ele pensa melhor com o Renan. Então, deixar de ter esses elementos surpresas justamente no momento em que o Sérgio frisou bem, que as outras equipes estudaram a América muito bem, e aí você não tem nenhum elemento surpresa, fica complicado. É, o Cabral, eu queria que ele voltasse a jogar o que ele estava jogando para fazer essa mexida no jogo, igual você está comentando. Viu aquelas inversões que ele fazia de lado com o Luan. É, morreu isso, né? O Cabral entra, é mesmo que entrar Neto Moura. Não tá valendo Davi, não tá valendo muita coisa, não. É, me desculpe, Davi, me desculpe, Nelton Moura, mas é verdade, né? E o Hugo, realmente, ele mexia nas partidas, não tá mexendo mais. Quer comentar, Marcos? É, no América nós estamos com alguns sumidos aí, né, Henrique? Nós temos o Cabral, o Christian, que sumiu. Sim. O Magrão, pro desespero da Tel, também sumiu. Então, eu não entendo muito esses sumiços assim. O Cabral ainda vai lá, nos últimos jogos ele tinha jogado mal mesmo. Mas o Christian, por exemplo, ele não tava mal a ponto de sumir pra Davi, pra Neto Moura jogarem no lugar dele. Então, não sei se vocês têm alguma explicação pra esses sumiços do América. Magrão, por sinal, que tava esse final de semana publicando fotos no seu Instagram de um chá de bebê. É, e hoje a Théo não tá aqui, talvez tenha afetado a Théo de alguma forma essa alegria do Magrão. É, deixa eu pegar mais uns comentários aqui. Glauco Valério, a queda do ritmo se dá pela visibilidade do time, aquilo que nós comentamos, o desgaste dos caras, as lesões, a suspensão do Bill, o Anderson não tá conseguindo rodar o time como no início, verdade. Ele completa, e os caras estão desgastados, enfim, esse é o segundo semestre, está quente demais, mais cansaço, horário de verão, é verdade, tem essa questão do horário de verão também, né, filho? O sol quando bate na muleira 4 horas da tarde, que é sol de 3:30, ainda mais nesse calor federal que tá fazendo aqui, outro dia Brasília bateu 37,3, foi só a maior temperatura já registrada aqui. Não dá não, filho, tá quente demais, tá certo. É, tá mesmo. Eu lembro que ontem, pelo menos o trecho que eu vi do jogo, logo no começo, né, antes do pênalti com o Paraná, era um jogo de 7 horas da noite, ou seja, no horário solar, às 6 horas, né, às 18 horas, aí eu me lembro dos comentaristas do Sport TV perguntando se ia ter parada técnica pelo calor que tava fazendo ontem. Um jogo que, em tese, não tem nem sol pra ter parada técnica mais. E mesmo assim, então, realmente tem esse fator do desgaste aí que influencia. O Glauco lembrou bem. Mais algum comentário, Sérgio? É, eu quero só fazer um comentário polêmico aqui. Eu tenho uma opinião um tanto polêmica quanto lateral. Eu acho que é a função tática mais inútil do futebol. Qualquer um pode fazer aquilo ali. Não à toa que é a única posição que você improvisa. Você bota alguém ali pra subir, pra marcar e tal. Agora o olho que verteu uma lágrima foi o direito do Flamengo. Não, o Flamengo vai ver isso aqui. Ele não tá vendo ao vivo, senão ele já tinha mandado um comentário aqui. Ah, já tinha. Mas eu concordo com vocês isso. O Anderson não tá conseguindo rodar tanto o time mais. Não sei se porque ele já percebeu que não vai tirar nada dali, ou porque é isso mesmo, vamos seguir e tal. Mas, por exemplo, eu acho que ele enxergou ali isso que a gente falou. O Pará tava muito ruim e ele botou o Neto Moura lá. Quer dizer, botou o Neto Moura de volante e passou o Hernandes para lá. Isso deu uma melhorada ali, né? Eles pararam de conseguir subir tanto deitar ali. E rolar. Deitar Pará e rolar. Parar suspenso. Parar suspenso contra o Boa, a verdade, né? A verdade é o seguinte. A verdade é que o nosso melhor lateral esquerdo é o Hernandes, que não é lateral esquerdo. É o que eu estou dizendo. A verdade é essa. A gente tem que admitir que a montagem do elenco é sempre muito elogiada aqui pela gente. Mas lateral esquerdo, bicho, os caras não conseguiram acertar, não. Porque eu sou até a favor, eu sou... O Grassi vai me bater aqui, mas eu ainda prefiro o Pará do que o Giovani, porque o Giovani, por incrível que pareça, ele me faz mais raiva. Acontece que o cara fica fora, aí você vê o Pará errando um tanto de coisa, aí dá até aquela saudadezinha do Giovani. Mas é o Giovani entrar também e você perceber que é a mesma coisa. Sim, é por aí. Giovani me deixa triste também. Ô, Corneto, eu baixei seu microfone, você quer falar alguma coisa? Não, quero mais não, feio, bobo, chato. Nem barulho eu tô fazendo. Seu censurador. Bicho, chato pra caralho. Você sempre faz barulho, cara. É que você não tem o retorno do seu áudio. Mas você é o cara mais barulhento desse podcast. Pode prestar atenção. Se você não estiver falando, aparecer sua fotinha aí, posso saber que você tá fazendo barulho. Mas comenta não, agora, então, vai. Eu perdi o que eu ia comentar. Era um momento, aquele trem de ocasião, sabe? Você tem aquela... Aquela inspiração única, epifania. Você estragou minha epifania, mas deixa. Eu vou agora Coneta. Não tem mais medo, não. Coneta, fala aí da cerveja com rapadura. Rapadura. É bom, viu, velho? Tem é bom, do Velho Brasa. Lá de contagem. Qual é comigo que eu tenho um barril de 10 litros? Opa, é bom, pera aí, velho. É bom que já vem a cerveja. Agora. Já vem a cerveja e a glicose junto, né? É fresco e alimento. Muito bem. Mais destaques aí, senhores? O outro destaque, acho que a gente vai acabar falando, não sei se vocês falaram no inicinho aí, mas provavelmente a gente vai falar no bala aí, mas já talvez adiantando meu voto, mas o Juninho foi muito bem, né, cara? Muito bem, muito seguro, mais uma partida muito boa, e aí daqui a pouquinho talvez vai ser a hora da gente dar a mão à palmatória aí do Anderson, porque ele tá bancando o Juninho ao invés do Zé Ricardo. E talvez esteja fazendo isso, não quero admitir isso agora já não, mas talvez esteja fazendo isso certo, porque o Juninho tá jogando bem, velho, não dá pra reclamar do desempenho do Juninho, dá pra reclamar sim, que a gente queria ver o Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo é jovem, é do América e tava em amplo desenvolvimento e tal, apesar de ter dado umas vaciladas em alguns jogos, mas não dá pra falar que o Anderson tirou o Zé Ricardo pra botar um cara que não tá jogando nada. O Juninho tá jogando bem. Não, muito e ontem jogou muito bem mesmo. Muito bem, Juninho. Acho que foi uma das melhores partidas do Juninho. Teve bastante voto lá na votação popular. Que, aliás, quem tá aí acompanhando ao vivo no chat, tá aí o link ainda. Daqui a pouco a gente encerra. Aliás, daqui a pouco agora, né? Que falta 10 minutos para as 9. Vamos direto pra Barco Latino, então, né? Vamos lá. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os resultados. Bala e Colatina. Vamos começar aqui com Colatina do jogo. Esse aqui foi de lavada, com 66,7% dos votos. Venceu o menino Pará. Aí também receberam votos e ficaram empatados. Peraí, deixa eu só dar uma atualizada aqui, porque eu toquei ainda com... Antes de passar do link. Não teve voto novo, não. É isso mesmo. Então, 66,7. Pará eleito Colatina do jogo. Também foram votados. Empatados todos com 6,7%. Juninho, Fernandes, Mateuzinho, Luan e Neto Moura. Curiosamente, Anderson Moreira não foi votado essa semana. Deixa eu ver aqui. Mas esse voto em Neto Moura aí, ele é indiretamente no Anderson. É, né? Então tá bom. Então, seu Colatina, Alisson. Eu vou falar do Neto Moura, que assim, o Anderson já deu explicações, por exemplo, sobre Juninho, na dúvida entre Juninho e Zé Ricardo, ele falou porque o torcedor vê uma parcela muito pequena, o torcedor vê 10% ali e tal, e eu tô aqui no dia a dia que tenho a visão completa. Bicho, Neto Moura deve treinar pra caramba, velho. Ele deve ser um cara assim, eu tô curioso pra ver um treinamento dele, porque na parcela que o torcedor consegue ver, que são os jogos, Ele nunca fez nada, bicho. Não é possível que o Anderson ainda continue acreditando no Neto Moura para mudar partidas, para fazer o futebol do time melhorar e tal. Então, com zero à esquerda completo, e aí, para mim, tem uma parcela boa de culpa no Anderson, que ainda continua acreditando. É o que ele disse, ele tem uma visão muito mais ampla da coisa do que a gente, então eu tô querendo acreditar que o Neto Moura treina pra caramba. Tô querendo ver o dia que ele vai jogar igual ele treina. É, outro que eu quero dar minha cornetada hoje é o Bill, porque o América tem um volume ofensivo, e por mais que não tenha tido essa qualidade na terceira parte do campo ali, mas, bicho, uma hora o Bill tem que conseguir finalizar, sabe? Eu tô passando pra... A minha crítica com o Bill não tá sendo dele finalizar errado e tal. Eu quero que ele finalize. Eu quero que ele seja um centroavante que consiga finalizar a bola pro gol. O Ed não entrou e com 7 minutos rodou uma bola lá que eu tava de longe, eu não consegui nem ver se ele resvalou. Mas ele tava na bola. Ele chegou pra cabecear uma bola. Não sei se ele conseguiu resvalar ou não, mas ele tava ali. O Bill roda a bola pra cá, roda a bola pra lá. Sei que as bolas não estão indo com muita qualidade, mas talvez seja uma questão de posicionamento, talvez seja um pouco de vontade de impulsionar mais para a bola, não sei o que é, mas é meio difícil você ver um centroavante 90 minutos e não conseguir finalizar uma bola. Mas meu voto é para a Avenida Pará, com toda certeza, esse foi, provavelmente vai ser unanimidade. Muito bem. Seu Marcos Graça, seu Colatina. Ah, pode parar, né? Pode parar. Pode parar, não tem outro não. Bem. Eu tava ainda na linha ali, eu aceitei bem na linha da área de onde saíram os dois gols. Então o que eu sofri com ele tentando fazer linha de impedimento e errando, aí tomava bola nas costas, corria atrás e não achava o cara. Não, não dá não, parar neles. Cláudio, você vai votar? Não posso opinar sobre o assunto. Obrigado, Glória. Sérgio Tavares. Pará já vai ganhar, então até por isso eu vou votar no Bill, mas não pelos mesmos motivos que o Alisson chamou atenção. Não me incomoda tanto ele não ser o artilheiro, não fazer gol, não finalizar tanto. Se ele fizer aquela função que ele fazia muito no, antes de sofrer a suspensão, o primeiro combate, roubar a bola, fazer o pivô, se ele fizer isso, para mim já tá bom, porque o time é muito mais coletivo. Então, isso é uma peça importante para os outros conseguirem finalizar. Mas ele não tá conseguindo fazer isso. Então, apesar do Pará ter sido lastimável mesmo, e eu acho que tá bem votado ele ganhar esse prêmio hoje, eu quero votar no Bill para fazer exatamente chamar a atenção disso também. Muito bem. Eu vou votar no Pará. Eu não devia votar ninguém, não. Eu vou votar só para ir na festa. Bom, Henrique, só para não perder o gancho aqui, isso que o Sérgio falou aí agora é um claro exemplo disso que o Sérgio falou lá no início muito bem, do quanto as equipes estudam o América. Isso que o Sérgio falou é o exemplo do que o Sérgio falou. Muito bem. Do que ele falou lá atrás. Tá. Porque o Sérgio falou que os adversários estudam muito. Sim. Quem está em evidência, o América era o primeiro. E aí, Sérgio, você pode ter certeza que os adversários hoje, na preleção de qualquer treinador que vai jogar contra o América, o cara bota lá a observaçãozinha, falar com os meus jogadores que o Bill dá combate e andou tomando bola de um tanto de gente aí. Aí os caras já não dão tanto mole mais. Isso aí é um exemplo disso. Tem razão, não, tem razão. É verdade. Muito bem. Então, Pará eleito Colatina do jogo. Vamos para o voto popular do Bala. O Bala foi mais distribuído. Tivemos 6,7 votos para o Hernandes, 6,7 para o Messias, 6,7 votos para Anderson Moreira e 6,7 votos para Neto Moura como melhor da partida. Essa pessoa não sabe ler, não sabe interpretação de texto, mas não sabia o que ele estava fazendo. Não é possível, eu vou descobrir quem foi. Eu tenho aqui, a votação aqui não é secreta, viu, gente? Então vocês tomam cuidado com seus votos. Tivemos 13,3 votos para Mateuzinho, 13,3 votos para Renan Oliveira como bala do jogo, viu, gente? Juninho teve 20% dos votos, meio que dando uma confirmada aí no que vocês falaram, de que ele jogou muito bem, então 20%, mas o eleito com 26,7% dos votos foi o Rui. Provavelmente por aquela enfiada de bola e também as tentativas de fora da área que ele deu durante o jogo. Marcos Graça, seu bala. Eu vou votar no Mateuzinho, que eu achei que ele chamou muito o jogo até sair, né? É, não se escondeu. Mesmo no primeiro tempo, quando a América não estava tão bem, ele estava buscando, ele está até voltando para marcar agora, até tentando ajudar na marcação. Então, até pela melhora e pelo esforço dele, eu acho que ele merece levar esse bala. Muito bem. Sérgio Tavares. Cara, eu tô muito na dúvida. Os três pra mim foram Mateuzinho, Rui e Juninho. Como o Rui e o Mateuzinho já foram votados, eu vou votar no Juninho aí e ver o que que acontece. Soltar pra jogo. Cláudio, o senhor que não faz barulho nenhum? Sim, você vai votar? Mudinho. Vou votar sim. No Pará. Sensacional. Seu Alisson Ferrari. O Rui, pra mim, ele começou mal. No início da partida ele não tava bem, não. Depois ele jogou muito, segundo tempo ele jogou muito. Mas como a partida tem 90 minutos e o Juninho, pra mim, foi bem os 90, eu voto no Juninho. Então o que que deu aqui que eu não tô sabendo? O Rui recebeu um gol. Tá com dois votos, Mateuzinho. Dois pro Juninho, um pros outros. Um pro Pará, um pro Rui, um pro Mateuzinho. Não, muito Pará bem. Não. Pela teoria do Alisson, é o João Ricardo ali. O Cláudio votou. Ah, votou no Pará? Eu não escutei, não. Votou. Falta você cravar aí. Como eu votei no Colatina, eu vou votar no Ederson Moreira, então fica o Juninho então, com os votos qualificados aí dos diretos senhores. Você votou no Ederson pra bala? Votei. Justifique seu voto, por favor. É porque eu não vi o jogo e o que importa é que o América está na vice-liderança. Isso é muito trabalho dele. Não é pela atuação. Não, essa é a primeira frase, eu não vi o jogo, já justifica, já deu para entender. Então é isso. É isso, senhor. Deixa eu fechar os comentários aqui. Paraná, o Guilherme Chaves falando que ontem no Independência, além do calor insuportável, nem ventava. Muito bem. E o Glauco perguntando aqui os prognósticos para o jogo contra o Boa. Expectativas, temores. O Alisson Fernandes. O prognóstico, vou ser muito claro. O Boa é freguês, gente. Então nós vamos lá buscar os três pontos. Pronto, três pontos. Sérgio, freguesaço? Freguesaço. É, três pontos na cabeça. Muito bem. Seu Marcos Grassi. Três pontos da capanga. É só ir lá e voltar com os três pontos. Tô achando que não precisa nem ir mais, não. É só. Bota um procurador. Só precisa mandar o time inteiro, não. Cláudio. De boas lá. É o jogo em que dia? O jogo é sábado. Sábado? O que eu tenho que fazer sábado? Não sei. Não, tá bom. Assistir vai ganhar. Assistir o jogo Boa e América, é o que você tem que fazer sábado. O resultado vai mudar de acordo com o que você tiver que fazer sábado? Foi isso. Eu acho que eu trabalho sábado. Meu Deus do céu, muito bem. Gente, é isso mesmo, só. É lá ganhar do Boa, levar três pontos pra casa. Ser feliz, quem sabe o Inter não tropeça, a gente volta a sonhar com a possibilidade de título. Deixa eu ver quem que o Inter pega aqui na semana que vem. Ô bicho, enquanto você vê aí lá no Beira Rio, jogo bom pro Inter. Eu vi uma coisa sobre o Inter, que parece que o Inter, depois que garantiu o acesso, vai começar a jogar com o time sub-20. Eles não estão tão afim de ganhar esse título. Que eles querem deixar o título da Série B só pro Grêmio. Beleza, gente. Tem essa não tem problema, não. Manda entregar lá em casa. Duvido. Aqui, esse negócio, esse tal de futebol é um negócio impressionante mesmo. Eu saí de casa ontem, bicho, o Inter tava empatando, tava 2-2. Aí eu já fui naquela expectativa danada, já pensando em título. Você já vira a chavinha pro título, né? Lógico. E aí, coisa de 2 horas depois, tava o Inter confirmando a vitória, o América tomando 1-0 do Paraná. Eu já pensei, pronto, já ferrou com tudo. O jogo do Inter eu comecei a assistir. 15 minutos, tá 2-0 pro Inter. É o futebol, gente. O Glauco mandando boa noite, saudações, pergunta se ainda dá pra ser campeão. Enquanto tiver ponto a ser disputado, Glauco, dá pra ser. Agora é ver o que vai acontecer. Apesar do que, a gente pode até, assim, não é bom também pro América o Ceará se engraçar muito lá pra cima do Inter, não. Vamos torcer pelo empatezinho mesmo, a gente tira só 2 pontos dessa vantagem do Inter aí e fica tudo tranquilo. Aumenta 2 pro Ceará e fica tudo numa boa. Acho que é isso. Oi, diga, Marcos. Eu queria saber do Dileto Corneta se ele tem uma mensagem edificante para hoje, porque caso ele não tenha, eu gostaria de pedir licença para deixar minha mensagem. já te garanto que ele não vai ter. Vai, Corneta, tem mensagem. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Faça questão, Graça, por favor. Opa. Muito bem. Cornetei. Graça, pode dar sua mensagem edificante. Foi muita pressão, ficou mudo. Foi buscar o livro lá, ó. Foi buscar o livro? Então aqui, tá bom. Aqui, pera aí. Então, tá. Vai, Sérgio. Fala do Master aí. Isso, vou falar do Master. É, ganhamos do Metalusina 3-1. Então estamos na final do Master. Gols do Nequinha, fez um gol, e o Rômulo fez 2. E eu consegui também a lista dos jogadores do Master. Vou ler rapidinho aqui. Goleiros, Alex, Schumacher e Joaci. Laterais, Bira, Ivonei, Evandro e Tércio. Zagueiros, Álvaro, Marco Túlio, Micão, Wagner Pastor. Meio campo, Dudu Pitbull, Ivan, Marcelinho, Rui Cabeção, Fabrício, Nequinho e Rafinha. E atacantes, Celinho, Rômulo, Wagner Oliveira, Calil, Ari e Gaúcho. Comissão técnica é o Vanner e o Mala. E a diretoria e convidados, Amarelinho, Maradona, Marcinho, Nana e Calanguinho. Massa demais, eu queria conseguir... Afinal, vai ser Cruzeiro ou Atlético? Não sei quem que ganhou o Cruzeiro Atlético, mas afinal é no dia 5 em Nova Serrana. Então no próximo domingo eu vejo se eu consigo já trazer mais informações do horário desse jogo, contra quem que vai ser e tudo mais. Legal. Dia 5, domingo do feriadão de finados. Isso. Muito bem. Tá aí então o time Master do América, lá da Associação, qual que é o nome mesmo, Sérgio? Associação Cultural e Social dos Ex-Atletas do América Futebol Clube, a Serra. Time Master, mais conhecido como Sub-70. É isso aí, muito bem. O pessoal faz um trabalho, além de representar o América nessas competições máximas, o pessoal faz um trabalho social muito bacana também. Quem puder acompanhar, quem puder ajudar, vai lá dar uma força. Exatamente. Normalmente os ingressos para assistir é 1 quilo de alimento, não sei o que e tal. Então isso vai sempre revertido para alguma instituição. Então é muito legal isso. Muito bem. E tem, inclusive, a própria instituição da associação, né, Sérgio? Que os jogadores que, vamos dizer assim, se aposentaram ali com um pouquinho mais de sorte, né? Acabam bancando uma mensalidade, e essa mensalidade ajuda outros jogadores, que a gente sabe que o futebol, ele é um pouco cruel. Tem jogador que joga uma carreira inteira, às vezes o cara não consegue ali fazer seu pé de meia e passa por dificuldades depois, porque é uma carreira muito curta. Enquanto as outras carreiras aí tem gente trabalhando até 60, 65 anos, no futebol o cara com 35, 36, ele já tá no... caminhando ali para o fim da carreira. Então, é uma associação que faz bastante aí pelos ex-jogadores do América. É verdade. Ô, gente, o Dadá, por exemplo, Dadá do Atlético, Dadá Maravilha, antes dele ir lá para o Alterosa Esporte, antes dele ter virado garoto propaganda da MRV, ele estava morando de favor debaixo da arquibancada do Mineirinho, num quartinho 3x3. Então, assim, mesmo o cara que foi ídolo, que é muito lembrado e é muito icônico do futebol nacional, às vezes não consegue chegar com o pé de meia no final da vida. Então, que bonito que esse trabalho aí que a associação faz com os ex-jogadores americanos. Muito bem, você quer dar sua boa noite já, seu Alisson? Que aí a gente fecha com a mensagem edificante, seu Marcos Graça. Boa noite, vamos manter a confiança aí na reta final, é o que a gente tem falado aqui. O futebol talvez tenha caído um pouquinho, mas o América, em termos de tabela, ainda não está numa situação, ainda continua numa situação boa. Ainda dá para a gente sonhar com o título, mas pelo menos a briga pelo acesso ainda está boa para o nosso lado. Vamos acreditar, vamos dar força, vamos continuar pelo menos com essa média de público que está tendo aí no Independência, que a coisa vai dar certo para o nosso lado. E vamos invadir Varginha. Seu Corneta, você quer deixar algum boa noite aí, alguma última coisa? Eu tô tentando falar, ninguém libera. Duas observações sobre essa final do Sub-70. Do Master. Primeiro, seria muito bacana fazer essa partida, uma preliminar do jogo do Coelho, pra gente poder ver. Uma coisa legal. E outra, fazer jogo de Master no feriado de finados é sacanagem, né, velho? Já tô empurrando os aí pro de caixão, né? Puta que pariu. Muito bem. Tá aí. Por que não, né? Podia ser uma preliminar. Ah, preliminar sempre são divertidas essas preliminares. Ainda mais poder xingar o Rui Cabeção em loco novamente. Olha aí. Trazendo alegria ao torcedor. Muito bem. Quem quiser, então, essa alegria vai ter que ir pra Nova Serrana, pelo visto. Eu já vou encerrar aqui também. Deixando meu boa noite, agradecendo a todos que ouviram, participaram, que estão aí comentando. Novamente fazendo convite para que venham participar ao vivo aqui do programa. Fechando aqui com o último comentário do Guilherme Chaves. Um dia eu conto como é que foi um dia que joguei pelo Master do América em Nova Lima, no Castor Cifuentes. Ué, Guilherme, você não parece ter cidade toda, não, bicho? Que novidade é essa? Muito bem. Seu Marcos Grassi, a palavra está com o senhor para o seu boa noite final e, em seguida, a sua mensagem edificante. Bom, boa noite, então. Obrigado pelo espaço, pela participação aqui nos Decadentes. E minha mensagem edificante é inspirada nos ensinamentos de Alisson Fernandes e de Henrique Pinheiro. É a seguinte. O jardineiro é Jesus. E os decadentes somos nós. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado por mais um programa. Domingo que vem, 8 horas da noite, nós estamos de volta para falar do joguinho, se quiçá, da grande vitória em cima do Boa. Será que vem a goleada que não vem ainda nessa Série B? A ver, a conferir. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.